esta terra quase que na sua condição seria autónoma em tudo aquilo que é necessário. Temos comércio, temos indústria, temos agricultura, temos cultura, temos desporto, temos tudo aquilo que uma boa terra precisa de ter para proporcionar boa condição de vida aos seus cidadãos. A pesca é seguramente uma aposta futura, o mar é o sítio para onde nos temos que virar, é a nossa fronteira natural e é por aí que as coisas devem ir e é bom que as entidades responsáveis possam ter um olhar atento e uma política efetiva de orientação para aquilo que o mar nos pode oferecer, quer em termos de trabalho, economia, quer em termos de turismo, que é uma das nossas mais-valias, quer nas praias que temos, quer também na freguesia.